Olá, amigo ouvinte lindo e maravilhoso que dá seu dinheirinho para ajudar a gente aqui no 99 Vezes a manter o projeto no ar. Meu nome é Evandro, estou gripado, perdão pela voz merda. Eu tenho aqui comigo diretamente de BH, Felipe Mesquita. Estamos aí, Belo Horizonte. Felipe, animado Mesquita. E Bruno, não tão animado provavelmente, e Carvalho. Oi. Falei que ele não tava animado. Acertou. Como vocês estão vindo aqui no futuro, mas acompanharam no passado, Jurandir está se aventurando por terras europeias, comendo muita pizza e tirando foto em fontes lotadas lá na Itália. Então é por isso que ele não tá aqui hoje. A gente vai seguindo o mesmo papinho de sempre de responder perguntas que vocês enviaram lá na Aurelo. Tem bastante pergunta. E a primeira é do Lucas Martins. Fazer um jogo 3D do Sonic é mais difícil por causa da velocidade dele? Você, Bruno, que é o nosso Kojima. Pergunta pro Bruno Carvalho. Nosso Kojima e fã do Sonic. Se fazer um jogo do Sonic em 3D é mais difícil por causa da velocidade? É. Sim. É um desafio. Próxima pergunta. Mas que tipo de desafio você acha que é? Manter esse jogo atrativo durante bastante tempo? Não, porque a questão da perspectiva adicionada, a dimensão, uma coisa é o seguinte, quando você está olhando um jogo de lado, não corre o risco da câmera fugir de você. E o grande problema de jogos 3D é justamente a câmera. Agora imagina o seguinte, você tem uma câmera 3D, isso acontecia muito, inclusive, nos próprios Sonic Adventure lá no Dreamcast, que ora, às vezes a câmera se perdia, porque um personagem que ele tem uma velocidade que não é constante, porque o Sonic você pode andar ou você pode correr. Isso no mundo 3D, para uma câmera te acompanhar, e ainda, por exemplo, não é se fosse só um corredorzão 3D é fácil, mas o problema é que faz curva, ela faz looping. Então, se vocês perceberem, o jogo do Sonic, inclusive, ele sofre desses problemas por causa disso. Então, é objetivamente, sim, mais difícil você fazer um jogo de ação mais intensa, com velocidade mais intensa, no mundo 3D por causa dessa dimensão adicionada e a câmera 3D como ela funciona. Hoje em dia temos câmeras muito melhores? Sim. Mas ainda permanece um desafio. É um desafio, sim, com toda a certeza. Um desafio técnico, né? Sim, exatamente. Até porque não tem outro personagem que a característica dele é ser rápido, né? Tipo, dentro do jogo que seja compatível com o Sonic e acho tal. Acho que de plataforma, sim, você teve, na verdade, depois os que apareceram inspirados pelo Sonic. Né? Sim. E mesmo assim, a maioria deles é 2D. Se você pensar o próprio pessoal da Galaxy Trail, que ficou famoso, né? Por ter feito lá o Freedom Planet, são jogos fantásticos, mas são jogos 2D. Não é o Freedom Planet que tem... Qual que é o que fez em 3D depois? Teve um também, não teve? Que é do bichinho amarelo, eu não tô lembrando o nome do bichinho, mas... Spark, isso. Spark the Electric Jester. Mas mesmo ele, você vê que ele tem alguns probleminhas de câmera. É, no 3D, né, mas... Mas é isso, assim, complicado. É impossível não é. Mas com certeza é um desafio técnico muito maior do que você fazer um jogo 2D. No geral, né? Então, isso que eu ia falar, eu acho que é um desafio... A maioria dos gêneros, assim. Pro conteúdo também, no caso de Sonic, porque você... A fase da baleia, a Green Hill Zone, uma primeira fase muito impactante, onde o grande tchan dela é a velocidade, é da hora. Agora, se for um jogo inteiro assim, já não tem aquela novidade, tá ligado? Na sétima fase, você já vai falar, tá, meu negócio aqui é correr rápido. Eu acho que o que faz um jogo foi interessante do começo ao fim é... Sei lá, o que o Mario Wonder fez. Toda hora uma novidade, sabe? Uma mecânicazinha nova. O Sonic, eu acho que ele tem muito disso também, de... O rolê dele é correr, mano. Ele não tem muito, muito mais a oferecer, sabe? E a galera fica esperando muito mais do Sonic. Mas eu não acho que seja, cara. Esse é um ponto que eu discordo. Porque o próprio Sonic, se você percebe, conforme o jogo vai progredindo, ele vai ficando mais cadenciado, cara. Ele não é um jogo de correr o tempo todo. Os primeiros, sabe? Você fala, né? Eu digo todos, inclusive. Se você pegar desde os jogos 2D até os 3D mesmo... Você pega o Sonic Adventure, o primeiro, ele tem fase de velocidade, mas tem muita coisa de exploração também, sabe? O Sonic Adventure 2, ele criou segmentos separados, inclusive, para poder endereçar esse. Então, você tem lá no Sonic Adventure 2, você tinha o Sonic para as fases de velocidade, o Sonic e o Shadow. Nas fases de exploração, você tinha lá a Rouge e o... Então, mas é legal essa fase que não é de velocidade. Eu acho que essas explorações são até legais. A chata mesmo é de combate, que é a do Tails e do Robotnik, né? Essas são as fases chatas mesmo. Mas é isso, cara. Sonic, as pessoas têm essa impressão do Sonic. Primeiro porque realmente o grande diferencial do Sonic com relação aos outros jogos de plataforma é a velocidade, mas ele não é um jogo o tempo inteiro sobre correr, sabe? Tem muita fase do Sonic que é exploração mesmo, que é mais plataforma lenta e tal. E é inclusive a parte em que muita gente reclama, né? O Lucas continuou com mais pergunta técnica aqui, Bruno. Lucas Martins. Por que aparenta ser mais fácil desbloquear e fazer emuladores para consoles da Nintendo do que PlayStation e Xbox. É por causa da arquitetura? Ou o padrão de mídia adotado? É real, né? Não tem, não existe Play 5 destravado. Play 4 existia destravado? Então, hoje em dia tem. A pergunta dele é um pouquinho mais complexa, porque isso vai além. Pensa o seguinte: na teoria, destravar consoles mais parecidos com PCs deveria ser mais fácil. Na teoria. Quanto mais fechada a arquitetura for, mais trabalho vai dar pra você quebrar, digamos assim, entendeu? O Switch, cara, é um celular. Tipo, o Switch é um celular. A estrutura, a arquitetura dele, tanto que você consegue rodar Android no Switch. São as coisas mais destraváveis que tem aí, né? Exato. Eu acho que até do ponto de vista do software, Bruno, como o sistema do Switch é um pouco mais simples, né? Assim, de... posso dizer, de coisas mais proprietárias, vamos falar assim. Como ele já roda em cima de uma base de celular, né? Eu acho que até a parada do software, ele tem menos sofisticação dentro do sistema, assim, sabe? Do que um PlayStation ou um Xbox, sabe? Acho que por conta exatamente desse hardware, né? Não é um... até porque você não pode, tipo, pesar demais o seu software com mil... como é que eu posso dizer isso? Com tanto de coisa customizável dentro do seu software, já que você não tem um hardware que você vai poder tá, sabe? Tá gastando esse memória e sei lá o que em cima de failsafe e essas travas que esses consoles têm, né? Uhum. Eu acho que tem um pouco a ver com isso também. Pô, já é um console que já, sabe, o hardware tá ali pro jogo muito mesmo, né? E outra, o Switch teve um ponto que ele mesmo, principalmente nos primeiros modelos, ele colocou uma porta de entrada pro pessoal que era o Digna. Tipo, o fato do console simplesmente ele entrar em modo, digamos assim, modo dev por você colocar um clipe no negócio, ele já ajuda pra caramba. É. Né? E tem isso também. Foi um abertura, tipo, era simplesmente você dar um curto-circuito no videogame que ele entrava no modo dev, entendeu? Então assim, no modo de desenvolvedor, né? Tem uma série de fatores a se considerar, né? Falando especificamente dessa geração, que eu vejo é muito isso. Sem falar o seguinte, o Play 5 e o Xbox Series ainda são consoles mais recentes, então o Switch teve mais tempo de janela, tanto que ele começou com o destravamento do Dig Switch, mas hoje já tem inclusive chip de destravamento para qualquer modelo dele, né? Então tem isso também. Quanto mais tempo as pessoas tiverem com o produto em mãos e trabalhando em cima, mais fácil fica, né? Então não é... era maravilhoso quando Nintendo... tinha a trava física. Então, lembra, Bruno? A Nintendo tá pensando em consoles fáceis para destravar. Não é isso. É que no momento em que ela concebeu o console, isso não era uma preocupação. E aí, na hora que cai na mão das pessoas... E também eu acho que os destraves de coisas da Nintendo, os últimos que tiveram, parece ser muito mais simples de fazer também, né? Você falou aí do Dig, o R4, mano, é muito mágico o R4. Você cata o jogo, bota dentro de um cartão e enfia o cartucho no seu videogame e pronto. Não teve que botar um chip, o Matrix, abrir a placa e soldar, tá ligado? Geralmente são coisas mais simples de serem feitas. Uhum. E aí eu acho que isso tem a ver com a pergunta dele, de parece que é mais de boa. A Emília perguntou o seguinte, grande Emília, que fica cobrando jogo lá a semana toda, jogo dos bichinhos... Fazendinha da Animal Nintendo. Cross. Animal Crossing, esse mesmo. Vocês têm algum hobby, não pode ser trabalho, que seja longe das telas? Exemplo, eu estou na onda de cozinhar para não ficar nas receitas de 60 segundos do TikTok. Estou fazendo meu próprio livro de receitas, olha aí, ó. Oh, caraca, aí sim, hein? Com receitas que vêm em embalagens de produtos ou revistas. Caraca, é muito... Ah, ela recorta, isso é legal, isso é muito da época da minha mãe fazia isso. Uhum. Da minha mãe e da minha avó, é. Aí ela mesmo mandou outro comentário, falou, só um edit aqui, não é um livro, é mais um fichário mesmo, nada comercial. É tipo agenda, né? É. Tipo. Mas, porra, baita ideia isso aí, mano, de pegar a receita da embalagem. Não, a minha mãe tem lá, é tipo uma agenda, só que é um tanto de colagem de coisa que era da... É, tipo assim, receita que alguém passou pra ela em algum lugar, escreveu num papel, depois ela cola lá. Receita que ela pegou de uma revista, na parte de trás de uma embalagem do, sei lá, macarrão, qualquer coisa assim. Mas aí, vocês têm algum hobby que não envolva telas? É, eu tenho skate, né? Skate. É mais esses de esporte, assim, eu acho. É, cozinhar também eu cozinho, mas não... Trilha, cozinhar pra mim é difícil. Eu não posso falar que é um hobby, mas, né, sei lá. Hoje em dia é mais. É que é foda, o Felipe fotografa, mas ela falou que não pode trabalho, né? É, então. É porque o meu problema é que todos os meus hobbies sempre vieram trabalho. Não, e ela fala de tela, seja longe de telas, aí fudeu. Eu falar ler, tenho lido muito também esse ano. Mas eu leio no Kindle. É, e é uma tela, sabe? É. Ah, mas é diferente. Jogar bocha pros velhos na rua. Não, o conceito de tela é diferente, pô. O Kindle, e principalmente o Paperwhite, ele... Até pros olhos mesmo, ele é bem diferente de uma tela, né? Ele é bem bom, é uma boa compra. Você tem algum, Bruno? Algum hobby? Hobby longe de tela que não seja trabalho? Cara, eu... Tudo ultimamente que eu tenho feito tem sido feito longe de tela, né? Eu falei, eu gosto muito de jogar... E o piano? O teclado? Bruno então, que toca nada? Teclado... É... Bruno que toca. Jogo de tabuleiro... Tipo, cara, esses dias... Uma loucura. Foi muito legal. Eu viajei no Corpus Christi com a minha família, né? Tipo, viagem em família mesmo. Tipo, irmão e tal. Uhum. E... A gente ficou, sem sacanagem, umas 3 horas brincando de... Meio que de qual é a música, assim. Pegou o Spotify. Isso é muito foda. Aí, tipo, a gente tava com 2 microfones, assim, que meu irmão tem um karaokê, sabe? Aí era assim, começava a tocar 10 segundos da música, tinha que adivinhar a música e continuar cantando, sabe? Tipo, a gente ficou umas 3 horas nisso, cara. Sabe? E mó galera. E aí, quando cantava a música, tipo... Quando o pessoal descobria, era todo mundo cantando e subindo em cima da mesa. Cara, tipo, esses momentos são muito mais legais que qualquer videogame pode trazer, sabe? Tipo, isso é um bagulho que pra mim é muito acima de qualquer coisa, sabe? Por isso que eu curto muito viagem em família, essas coisas. Porque você consegue ter experiências, não é desmerecendo o videogame. Porque o videogame é uma coisa, uma parte importante das nossas vidas, assim. Mas é que, às vezes, é preciso viver lá fora ou viver outras coisas, tá ligado? É importante também, entende o que eu tô querendo dizer? Sim, e ainda mais esse tipo de coisa, esse fator social, né, Bruno, é muito cara, mais forte. Cara, é muito, muito, nossa. Você teve um... Foi nesse feriado aí, só que eu fui no sábado pro domingo, eu fiquei só uma noite lá. E aí meu primo alugou, porque ele tava de férias, ele alugou uma chácara aqui perto, e era uma chácara com piscina, que a galera vai lá e tal. Cara, é muito foda você ficar com a família ali de bobeira conversando, aí não sei quem, vai, vamos fazer cachorro-quente. Aí compra as paradas pra fazer cachorro-quente, aí vai jogar truco, aí tinha uma mesa de sinuca também, tinha a galera da sinuca jogando. Amamos videogame, é muito da hora. Como eu falei, eu, por exemplo, adoro o fator social. Prefiro jogar jogos online, que eu tô conversando com alguém e tal. Mas nada como a vida real. Puta merda, mano. Sim. Não sei se é porque a gente vem de pandemia, tá ligado? A vida do Felipe é essa, né? É interação na vida real. Muito rolê, muito pagode, show de rap. Eu tenho bastante, cara. Eu consumo pouca coisa hoje em dia também, acho que por causa disso. De, por exemplo, o Jandir vive enchendo meu saco. Eu não assisto série, a série do homem, não assisto nada. Porque é um negócio que eu escolhi tirar, assim, pra poder... Meio que esse tempo tá convivendo com a galera mesmo, assim. Sim. Então, sabe, eu não tenho muito mais aquela parada do... Ah, chegou de noite, eu vou botar uma série pra assistir aqui, um negócio. Pra ficar aqui umas 2, 3 horas assistindo. Ou vou dormir ou sair de casa. É, geralmente é essa parada, assim, pra mim. É muito foda, mano, é muito foda. Vivam por isso, com amigos e família, é muito mais legal. E um negócio que eu quero fazer muito mais esse ano também é viajar mais pra lugares perto, viagens curtas, assim. Bom também. Eu fiz algumas... Na semana passada, a única coisa que eu fiz de trabalho foi gravar 99 Vidas e Reload, porque eu fui pra Vila Velha, lá pra casa do amigo meu. Falei, mano, tá cabuloso de trabalho aqui, vou passar uma semana na sua casa aí fazendo nada, a não ser esses trabalhos, assim. Então eu fui pra lá, levei o computador e o microfone só pra gravar, mas os outros dias eu ficava na praia, dando rolê... Tinha os amigos nossos, as amigas nossas lá também, estão dando rolê com a galera, assim. Porque, pô, mano, é complicado. Às vezes você fica tão bitolado que você nem percebe. Porque a gente aqui, e eu sei que nós 5 aqui, nós 4, Edu e tal, todo mundo aqui, às vezes, tem dia que passa o dia inteiro trabalhando. Sim. Uhum. Às vezes começa 7 horas da manhã e na hora que você vê, porra, mano, são 11 horas da noite e basicamente tudo que eu fiz hoje foi trabalhar, assim. E... Tem dia que você pensa, porra, mano, é... Sabe? É aquela parada. Você acredita em vida após o trabalho? Tem dia que consome muito, né, cara? Tem dia que só tem o trabalho, né? Uhum. E por conta da... Tipo, do meu outro trabalho ser mais flexível e ser muito sobre a demanda, né? Às vezes tem semana que não tem gravação marcada antes, assim. E aí eu consigo tirar, mas você acaba perdendo. Enquanto eu tava lá, teve, tipo, 2, 3 pessoas me ligaram. Ô, você tá disponível pra fazer um trabalho aqui agora? Eu falei, pô... Não, não tô, porque eu não tô nem em Belo Horizonte e tal. Então acaba sendo um sacrifício também, porque no fim das contas você perde o dinheiro e você tá gastando mais dinheiro ali, na verdade, né? Porque eu tava em outro lugar. Mas é o tipo de sacrifício pra você ter, às vezes, esse conforto, né? Esse descanso. É complicado. E eu sei que nem todo mundo consegue fazer esse tipo de coisa por vários motivos, né? Mas eu tô tentando ter cada vez mais esse equilíbrio, assim, sabe? Pô, dinheiro é bom, é importante, mas tem hora que... Quando que você vai viver pra gastar, tá ligado? Pois é, um pouco disso. É bem isso. Agora, você estava falando de viagem, eu nem fui muito longe, cara. Eu fui pra Cunha. Cunha é tipo... Abraço, Rodrigo. Mas é perto mesmo ali. Cunha é perto de Paraty, ali, Rio de Janeiro, tá ligado? E é um rolê que não é tipo um rolê, pô, rolê dos jovens, pá. Tanto que eu fui... Vou dar uma dica pra galera. Você quer ir pra Cunha? Vai, é friozinho, é legal. Mas evita certos rolês de turista que, putz grila, você cai num truque muito besta, hein, mano? Eu fui num lavandário. E lavandário, tipo... E aí você vai no nome, não? Lavandário, experiências de não sei o que, de lavanda. O que é lavandário? Onde tem lavanda? É, ah, tá. Isso, plantação de lavanda. Só que era literalmente isso, mano. Você subia um morrão e aí você pagava pra ficar vendo plantação de lavanda. E o pior, não tava nem da estação bonita, então as lavandas tudo já meio xoxa. E aí, filho, tinha uma experiência. Experiência pra você tomar sorvete de lavanda. Aí se liga nos sabores dos sorvetes, hein? Lavanda, obviamente. Ah, tá. Né? Aí tinha sorvete de manjericão. Eu já comi os dois, vai falando aí. Então, aí tem um sorvete de... Chamava verdinha, alguma coisa assim, é um nome de alguma coisa verde mesmo. Ele chama verde alguma coisa. E aí tinha um outro de maçã com lavanda. Nossa, era tudo derivado de lavanda. Chocolate belga com lavanda. E, maluco, e aí tudo tinha gosto de lavanda. E tudo, não, e tudo com gosto de produto de limpeza, mano. Caralho. Caraca, foda, velho. A gente comprou. E aí, tá, a gente tava num grupo grande, umas 20 pessoas, tá ligado? Aí é foda. E aí a gente foi nesse rolê, comprou o sorvete, ninguém queria tomar. Tanto que teve uma tiazinha que falou que gostava do sorvete, sem sacanagem. A gente entregou o sorvete todo pra tiazinha tomar lá, mano. Putz, bagulho. E aí lá, como é essa pegada, aí os caras têm limonada de lavanda. E aí, em outros lugares, não só nesse, você vai nos restaurantes regionais ali, aí não sei o que, lá com lavanda. Aí eu falo, ai, mano, não. Aí a gente tomou uma soda italiana com lavanda. Falei, não, mano, aí não dá. Aí o bagulho era muito zoado. Muito zoado. E agora, um rolê da hora foi o do eles têm um olival lá. Aí é legal. Você vê plantação de oliva, onde faz azeite de oliva, tá, aí é legalzinho. Agora esse do lavandário não cai nessa, mano. Não cai, não cai. Lavanda é legal você provar porque é diferente, mas uma parada é sabor lavanda, né? Você botar lavanda em tudo, não dá. Tem uma pergunta aqui que envolve o Rodrigo, inclusive, mas calma aí que eu já leio ela e toma na frente. Guilherme de Oliveira. Nunca rolou o convite do Load para vocês colarem no DL Show? Seria foda demais vocês serem juntos lá com o Cauê. Cara, eu vou chamar que eles já me chamaram. E eu falei, vamos ver aí, né? Que nem o Bruno me chamou pra alguma coisa esses dias. E eu falei, vamos marcar aí. Vamos marcar. É. Eu não tô hoje em dia. O Bruno é festeiro, né? O Bruno, onde chamar, ele vai. Arroz de pé. Mas eu... Ai, mano, cara, chato. Aí vai fazer corte. Aí os caras não entendem o que você fala. Tá ligado? É ao vivo. Putão. Gosto muito do Load, gosto do Cauê, mas não sei nem se eu iria não, cara. Mas eles chamaram umas duas vezes no ano passado. Vocês iriam? Cara, eu iria. Pô, cara, boa. Iria até ali, mas pra começar que eu não moro em São Paulo, né? Já se eu tivesse em São Paulo, eu com certeza iria. Porque aí, pô, já tô aqui. Né? Tô de Bob's já, pá. Vou falar não porque pros caras, né? Mas, sei lá, eu ia falar do que lá? Eu falo demais, e deixar eu falar lá e ia ficar batendo pros caras também. Exatamente esse tempo do corte que você falou aí. Eu tiro o chapéu pra qualquer um que tem programa ao vivo na internet, viu? E arrumar muita briga. Não que a gente fale muita merda aqui e que tem edição. A gente meio que sustenta tudo que a gente fala. Sim. Mas é foda, né, mano? Tipo, ao vivo, filho, tá ali. Tá ali pra facinho. Deram o clipe, se for na Twitch, e tiraram do contexto. É foda. Gabriel Moura. Como vocês conheceram o Edu e o Rodrigo Cunha? Gosto muito da participação deles no cast dando opiniões. Ouvinte, né? O Rodrigo, eu sei que era ouvinte há mil anos, ele conhecia o Jurandir. E aí, como ele era dos games também, ele em algum momento se aproximou e a gente ficou brother. E o Edu, eu não sei, cara. De onde surgiu o Edu? Qual a história de origem do Edu? O Edu, ele era o editor dos casts que a gente tinha dos ouvintes, né? Não sei se você lembra, todo final de ano, o pessoal, os ouvintes se organizaram pra fazer o cast do 99 Vidas Retrospectivo dos ouvintes. Lembro, tem um que o Gabriel e o Diogo apresentam. Isso, então. E aí o Edu era o cara que... Um dos que organizava e era o cara que editava também as primeiras edições, né? Eu tava no primeiro também. Foi assim que eu conheci o Edu, inclusive. Tava no primeiro desse aí. Aí foi simplesmente eles não foram pau no cu. 2014, eu acho. Aí ficou amiguinho e eventualmente tinha que chamar alguém, igual a gente chama direto o André, do nada. E aí participou, sei lá. É assim que... Essa é a história de origem do herói. Kevin Oliveira, nosso Kevin do site. Porra, metade das perguntas aqui são do Kevin. Com certeza já perguntaram, mas não vi aqui. Tem planos para um segundo jogo do 99 Vidas? E aí, Bruno? Plano sempre tem, não tem dinheiro. Não tem, né? A realidade é essa. Assim, ideias sempre tem, né? Ideias surgem, possibilidades surgem, mas algo concreto mesmo nesse momento, acho que não. A gente sempre conversa brincando aqui também algumas ideias e tal. Pô, o que que seria? Seria um outro beat'em up? Seria um RPG? Seria um jogo de kart e tal? Mas é algo muito nessa linha. Eu acho que, tanto pelo momento do 99 Vidas, quanto pelo momento lá da Killbyte, ainda não é hora de ter um 99 Vidas 2. Mas quem sabe, cara, mais pra frente, né? Ó, o Fernando Quinn falou: que libertador sair daquela Hotmart, meu Deus. A galera ama a Aurelo, muito bom, mano. E a galera odiava aquela. Pois é. Não, você vê que, inclusive, agradecendo aqui, a turma gostava muito da gente, pelo jeito. Porra, porque muito. Porque proporcionalmente ao ódio que eles têm na Hotmart, é o amor que eles têm pela gente. Bizarro mesmo. O Celso Velasquez: vocês pensam em ter filhos? Tem planos ou nem? Bruno, qual conselho de pai você tem pra dar pra rapaziada? Cara, conselho? Eu não tenho planos. Eu acho que eu sou incompetente pra cuidar de qualquer coisa que não seja o Jake. Cara, eu acho que assim, quando você se torna pai, é uma experiência transformadora. Porque é uma responsabilidade muito grande, mas é muito, muito prazeroso também, sabe? Responsabilidade muito grande, por quê? Porque você literalmente tem uma vida agora que depende de você. É uma vida que durante muitos anos ela vai ser incapaz de se defender sozinha. Então você tem uma responsabilidade muito grande, você como pai, você como mãe. Mas também é algo que transforma você, sabe? Eu amadureci muito. As pessoas não faziam ideia de como eu era, mano. Eu era um largado da vida, eu era um... Se vacilar antigamente era pior que o Felipe aí, ó. Antigamente. Então... Oxi! Caralho, Felipe, e aí? Caralho, O Bruno tá igual aquele episódio do Chaves elogiando o seu Madruga, tá ligado? É. Hater ou fã? Esse imprestável. Fã ou hater? Nossa, não tem noção do que eu era, então, se você tá achando que eu sou largado hoje. Nossa, eu fui fazer pode um trabalho outro dia, o Felipe véio. Acabou de falar, caralho, que quis parar de trabalhar um pouco pra curtir a vida. Não, eu fui fazer um trabalho outro dia, aí tinha uma menina que tava lá também, que era story maker da pessoa que eu tava trabalhando lá. Uhum. Era... Trabalha só com o bagulho do... Trabalha com o Instagram da pessoa. Eu tava gravando um curso pra essa pessoa. Aí, a menina tava contando, não sei porquê, a gente veio aqui, gravou não sei quantos vídeos, e fez isso aqui e tal. E o povo fica de cara que eu tenho 20 anos. Eu falei, que você tem 20 anos? Tava, tipo, a menina tava trabalhando pra caramba, fazendo um tanto de coisa, a menina mó desenrolada, trabalhava rápido. Eu falei com ela, você não tem noção do que eu fazia quando eu tinha 30 anos, eu fazia literalmente nada. Passava o dia inteiro. Esses dias, né? Tipo assim, eu ficava... Esperando a hora de ir pra faculdade fazendo nada. Assisti uns 4 filmes por dia, porque tipo, não tinha ninguém pra fazer nada também, porque o povo era menos vagabundo que eu. E eu literalmente não fazia nada o dia inteiro, velho. Só esperava a hora da faculdade, não que chegava na faculdade também, e se eu falar que eu ia pra aula também, era mentirada do caralho. Nossa senhora, eu já fui muito vagabundo. Muito, muito, muito. Nunca tipo assim, fugi de fazer as coisas. Tipo de, tem que trabalhar, vamos fazer o negócio. Tem que fazer isso, vamos fazer, vambora. Tem tempo ruim. Mas assim, quando não tinha nada pra fazer... Que era várias. Você também não momentos, procurava, não, né? Falava, não. Eu era exatamente, eu era o profissional de não fazer nada também, assim. Era especialista, né? Porra, era muito bom. Eu tenho saudade dessa época. Se pudesse, voltava amanhã vivendo essa vida. Exatamente, não vou mentir, não. Mas tá bom. Mas é isso, cara. Eu acho que assim, a experiência de ser pai, de ser mãe é transformadora nesse sentido. Acho que se você tiver. E você tem que ter a cabeça no lugar, no sentido de que. Você precisa entender que há uma mudança necessária. A tua vida não é e nem pode ser a mesma quando você não é pai para quando você é pai. As coisas mudam. Então é preciso ter essa mentalidade, que a tua vida vai mudar. E você tem que analisar você mesmo se você está disposto a passar por essa mudança. Eu não aconselho nem desaconselho quem quer ser pai ou quem não quer. Eu só digo que realmente no meu caso, foi uma experiência para mim que eu jamais abriria a mão. E que me transformou. Me transformou como... Deu rumo na sua como vida? Como ser humano, assim. Ô, Bruno, mudou o mindset, como diz os coaches? Pois é, mudou totalmente o mindset aí. Mas deve ser... Eu brinquei com o Diego aqui, mas, mano, óbvio que é muito diferente. Mas só de ter um bicho na sua responsabilidade, você já fica... Porra, tem que, no mínimo, cuidar desse bicho aqui. Imagina um ser humano, cara. Tudo, sabe? Ficar doente, comida, estudo. Deve ser, porra... É. Uma experiência bizarra. Assim, ser humano dá... O pessoal acha que cachorro é caro, não é não, cara. Ser humano dá muito mais despesa que cachorro. Cachorro é suave, mano. Por isso que eu falei, não dá nem, deve dar nem 2% do que é uma pessoa. Ainda mais se é cachorro bonzinho, mano. Que nem eu falei do caramelo que é cachorro econômico, mano. O bicho nem reclama, coitado. Mano, os caras falaram no comentário lá. O nome do cachorro é Caramelo e o Bruno vem falar... Aliás, o cachorro é mó de raça e chama Caramelo, tá ligado? Então, mas eu já falei isso, o meu caramelo é anterior ao vira-lata caramelo, porque o meu caramelo já tem 11 anos, esse meme do vira-lata caramelo aí é recente, pô, sei lá, de 5 anos pra cá. O meu caramelo é o verdadeiro caramelo. Lucas Bess, algum momento dos games atuais te deu sensação similar à infância? Eu tenho. Animal Well. Vários momentos eu fiquei com a carinha do Pikachu surpreso. Aquela, quando você vê uma coisa nova assim, caralho, o que é isso aqui? Vários momentos esse jogo me deu isso. E isso me remete muito à infância, a parada que eu falo direto de... Tem coisas que são muito boas, mas quando você faz ela da segunda vez em diante, ela já não fica... Ela não tem mais aquele brilho que teve a primeira vez. Então, quando um jogo, depois de tanto tempo, dá essa sensação, é muito legal, cara. Eu fiquei empolgadaço com esse jogo por isso. Vocês têm alguma coisa recente que lembra da infância envolvendo games? Eu acho que não, cara. Eu acho que não tem nada na vida. Que reage igual criança, é. Ser criança é muito diferente, né, cara? Uma imagem, é muito, né? É muito, muito, cara. É a última pra fechar aqui, ó. Rodolfo Cassorilo, deve ter falado certo. Vocês cinco, Juras, Felipe, Bruno, Evandro e Edu, já estão milionários? Sim, de grana. Rodolfo, fazer uma conta aqui. Acho que alguém fez essa pergunta uma vez aí. Acho que foi até na época do Hotmart ainda. Talvez ele tenha feito duas vezes aí. Repetiu a pergunta. Pode ser, porque ela tá aqui como mais nova que essas outras todas aí. Mas e aí, vocês são milionários? De jeito nenhum. E eu acho que eu já dei essa resposta também, mas... Nem quer. Vai falar que eu nem quero. Não, é isso não. É que eu falei assim... Outro dia eu almocei 3 variedades de ovo diferentes. Agora você se pergunta se eu tô milionário ou não. Só aí responde, né? Cara, eu já falei, eu não só não estou, como eu já estou num ponto da minha vida que eu estou disposto a abrir mão de certas regalias pra poder fazer o que o Felipe falou, cara. Poder viver mais. Tipo, eu tô disposto a trabalhar menos, aproveitar. Ganhar menos grana pra eu poder aproveitar mais, sabe? Coisa boa. É, isso aí não tem nem... um pensamento bom. Eu não tenho a menor vontade de trabalhar mais pra ganhar mais. Eu quero o contrário, trabalhar menos e ganhar mais. Não, isso... Caraca, aí todo porque... mundo quer, né? Aí com certeza. Não, mas porra, se você for melhor qualificado, não é um esporte da Lura, é o que acaba acontecendo, né? Tipo assim, o trabalho que eu falo de botar a mão na massa, Bruno. Não que não seja importante, mas o trabalho mesmo, quando você tem cargos mais altos, é muito diferente do que era quando você era estagiário. Não, isso é fato. Pesado, tipo assim. É isso que eu tô falando. Tipo, às vezes o cara trabalha 3 horas por dia e ganha muito mais que o cara trabalha 8, tá ligado? Minha mentalidade é outra. Eu tô disposto a largar, tipo, eu me considero um profissional qualificado pra área que eu exerço e tenho um bom salário em razão disso. Eu tô disposto a abrir mão disso, entendeu? E fazer uma coisa menos qualificada pra eu poder viver mais. Entendeu? Pra eu poder curtir mais. Porque é o que menos me... Menos responsabilidade. É o que me consome mais, entendeu? Tipo... É, tem essa também, né? Às vezes o cara fica... A gente até falou disso naquela abertura dos jovens hoje em dia e tal. Do Quit Silence, como que é o nome? Da galera que fica só trabalhando por trabalhar e sai fora e... Quiet quitting, não é? Quiet quitting. Não lembro o termo. Mas às vezes é isso, mano. A ignorância é uma bênção. O cara fica lá. Não, eu tenho que ter um cargo melhor. Eu tenho que subir. Eu tenho que ter um plano de carreira. E aí ele sobe e só se fode. Ganha um pouquinho a mais... E muito mais responsabilidade, sabe? Dobra a responsabilidade. Ou triplica e sobe. Não dobra muito... o salário, mas dobra a responsabilidade. Exato, muito mais cobrança. Eu já falei isso aqui, eu vejo o Evandro saindo de férias, eu fico maluco, cara. Eu tô 2-3 anos sem sair de férias. Aí, ó. Minha empresa, sem sacanagem, minha empresa sabe o que ela faz? Ela assina minhas férias e eu continuo trabalhando. Tipo, eu não estou zoando. Eu não sei, eu só simplesmente chego e minhas férias estão assinadas. Lujo. Processinho vindo a galope, dinheiro mais fácil vai ganhar na vida, Bruno. Não, pior que o Bruno é a primeira pessoa que me fala isso, não. Eu já ouvi várias vezes. Cara, e é não, isso. Fala pra caramba. Os caras falam, valeu, gente, você fica trabalhando lá e foda-se. É, cara. Eu tô falando sério também, esse processo é... se cair, se o Bruno tiver na vontade, é um dinheiro fácil de vir. Mas eu sou bom. Mas mano, eu sou bom. Mas é isso, cara, eu vejo muita gente... Tipo assim, às vezes a pessoa fica lá 3-4 anos pra, sei lá, virar gerente de um negócio. E aí é aquilo, ela vai ter 3-4 vezes mais responsabilidade. Muito mais estresse e mais cobrança. E o salário sequer dobrou. E o salário, ó, o mesmo. É, como diria o professor Raimundo, tá ligado? Exato, quando não é o mesmo. Você é tão competente que a gente vai te dar mais trabalho, mas não vai dar mais dinheiro. Então, é muito foda dosar isso. Tem que saber quem quer. Uma época, não no Promobit, ainda bem, porque lá eu curto tanto a galera quanto o trabalho. Mas eu também, eu trabalhei em agência, eu tinha um cargo de liderança, tal, era o supervisor. E um dia eu me peguei. Caralho, eu tenho inveja do povo que tá embaixo de mim, mano. Porque eles só vão lá, faz o trampo deles e aí vão embora 6 horas. Vai embora, 6 e 1, Bruno, não tá pensando em trabalho. E eu, filho, não tinha não pensado em trabalho. Era todo dia um BO, fudido pra resolver, e treta, e reunião, e não sei o que, tá ligado? Então, assim, é foda. Mas respondendo a pergunta, todos nós estamos... Se juntar todo mundo, acho que não dá 1 milhão, pô. Os caras esquecem o tanto de dinheiro que é 1 milhão, tá ligado? É. E o tanto de dinheiro que a gente gasta pra viver também. Isso que eu ia falar, eu gasto muito dinheiro, cara. Tem meses assim que eu fico, puta merda, onde é que foi esse dinheiro, cara? Onde é que eu tava? É, o tanto esse, que você tipo sai, eu fico impressionado mesmo, velho. Sem sacanagem, o tanto que você sai aí, é, eu fico impressionado. Falei, caraca... Assim, não dá pra reclamar, mas podia estar bem melhor, né, mano? Caralho. O poder, nosso poder de compra é muito baixo, Bruno. Pelo que a gente trabalha, a gente podia ter muito mais dinheiro já. Pois é. Mas assim, ainda bem que eu gosto bastante de ovo mesmo. Então. Vivo ovo, né? Ainda bem que o ovo ainda tá barato, né, Felipe? Mas já que o Lula não distribuiu picanha pra rapaziada... Outro dia eu cheguei no supermercado, eles não tinham nem ovo, aquele com 30, só tinha com 20. Aí eu já pensei, isso... Vai ser mais caro. Esse é o jeito deles ganharem. Maldito é mais barato, mas se você dividir por ovo, com certeza sai mais caro, né? Mais caro, é. Depois, esse mercado aqui tá de sacanagem com nós. É isso, ouvinte. Obrigado por darem seu dinheirinho pra gente. Não sei finalizar. Como finaliza, Felipe? Você que apresenta direto aí. É. A gente fala na gente, os nomes. Você é o Evandro, eu sou o Felipe e o Bruno é o Bruno. É, então é isso, ouvinte. Eu sou o Evandro. Eu sou o Felipe. Mesquita, a gente fala o sobrenome, né? Esqueci. É, pra não confundir que é outro Mesquita, né? É outro Felipe. É o Dilon. E eu sou o Bruno Carvalho. E esse é o 99 Vidas Bônus.